Boa noite. Boa noite. Que a paz do querido Mestre Jesus permaneça com todos. E vamos nesta noite então falarmos sobre algumas parábolas de Jesus, trazendo a reflexão, trazendo comentários que nos permitam entender algo a mais sobre a prece, sobre a oração, algumas das características que esse modo de nos ligarmos a Deus nos oferece. As parábolas, elas têm um material para reflexão muito profundo. A cada época nós podemos, ao estudá-las, ao compreender mais sobre a vida, entender mais sentidos ocultos nessas passagens que Jesus criou. Há parábolas bem simples, histórias bem curtas, outras já são mais elaboradas, mas elas todas foram situações que Jesus criou para levar as pessoas a refletirem sobre aspectos importantes da vida espiritual e da nossa permanência aqui no mundo terreno. Eu selecionei algumas dessas passagens, então, para falarmos nesta noite sobre a oração. Não vamos explorar tudo o que o tema oração permite, mas vamos buscar algumas ideias, algumas reflexões nessas parábolas que nos ajude a dar uma nova compreensão a essa prática. Então, por isso que nós vamos já começar falando daquele comentário que Allan Kardec fez no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele explicou por que Jesus falou por parábolas. Extraídos desse texto, então nós temos duas partes aqui. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Isso porque Jesus, ele dizia que os ensinamentos não podiam ser ocultos, não podiam ser escondidos das pessoas. Mas ele falava por parábolas, ele falava com histórias. E aí, então, se perguntou, por que Jesus disse que a verdade devia resplandecer, deveria ser dita, que a luz não poderia ser encoberta? Por que que ele, em alguns momentos, falou com parábolas? E aí, então, ele usou de diferentes maneiras para transmitir o seu ensinamento. Para as pessoas, de um modo geral, aquelas pessoas que não tinham muitas informações, ele contava histórias que levavam as pessoas realmente a pensar, levavam realmente as pessoas a buscarem um significado, mas elas tinham uma aplicação prática, era um modelo prático para compararem atitudes que eles poderiam ter, posicionamentos que eles poderiam assumir e que eles pudessem então extrair algum proveito. Enquanto que com os discípulos ele tinha um tratamento mais direto, um tratamento mais claro sobre várias questões. Por isso que muitas das coisas que Jesus pode ter ensinado, que Jesus pode ter transmitido, não chegaram até os nossos dias através dos evangelhos. Por isso que é necessário fazermos interpretações, fazermos inferências para deduzir algumas coisas. Porque em muitos momentos, nem os discípulos entendiam claramente os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus entendia uma coisa, que aqueles espíritos, seres em evolução, guardariam algo dentro de si daquelas histórias que ele contava. Algo ficaria. Tanto é que até hoje nós vamos descobrindo significados. Sabemos nós quantos indivíduos, quantas pessoas ao longo desses séculos todos que nos separam de Jesus, não foram, ao meditar sobre as parábolas, encontrando sentidos ocultos que faziam sentido apenas para eles. Quantos não descobriram significados que não puderam revelar a outras pessoas, que não puderam entender de uma forma mais clara, mas no íntimo eles puderam se orientar por aqueles ensinamentos. Por isso que a parábola, mesmo para aquelas pessoas mais simples, que tinham menos recursos intelectuais, que não podiam debater, que não podiam esmiuçar o ensinamento, por isso que para eles também era válida. Porque aquela mensagem ficaria em seus corações. E eles, em algum momento da sua história, passariam a ter um outro sentido das parábolas. Nós temos um exemplo prático, muito assim interessante, para entendermos como uma parábola pode ter tantos sentidos. Normalmente, quando nós falamos da parábola do bom samaritano, pensamos assim, que devemos fazer o mal, o bem, sem olhar a quem. Jesus pegou uma pessoa, um personagem de uma terra, Samaria, que eram pessoas desprezadas pelos judeus. Por questões religiosas, políticas, eles não se davam muito bem. Eram judeus também, mas que tinham adotado divergências da maioria. E Jesus pegou ele como símbolo de que o bem deve ser feito independente dessas diferenças. Mas nessa parábola nós podemos encontrar um significado a mais também. Nós podemos encontrar algo ali que é quando nós vamos fazer o bem. Tem pessoas que ficam se questionando assim: eu devo me importar com o sofrimento de outras pessoas, sendo que ele é tão grande no mundo, sendo que o sofrimento ele é tão amplo, o que, que uma ação minha pode fazer? Outras pessoas já se questionam assim: eu devo fazer o bem? Até que ponto? Até que ponto eu vou me dedicar a auxiliar alguém? A parábola do bom samaritano ela nos traz explicações sobre isso. Porque quando nós analisamos a história, nós vemos que ele ajudou o homem caído na estrada, socorreu esse homem, como ele podia. Ele podia pagar a estadia daquele homem numa hospedaria até ele se recuperar. Mas uma coisa que o samaritano fez, e que Jesus deixou claro na parábola, é que ele prosseguiu a viagem dele. Ele fez o que podia, mas continuou a vida dele. Jesus não disse que o samaritano abandonou tudo para cuidar somente daquele homem. Ele fez o que podia e continuou a sua jornada. Nos ensinando nessa passagem do prosseguir do bom samaritano, de que nós devemos fazer pelo próximo que está necessitado, aquilo que nós pudermos. Depois nós prosseguimos a nossa vida, com os nossos objetivos, com as nossas realizações. Essa parte da parábola nos mostra isso. Que o fazer o bem não significa que nós vamos deixar de viver a nossa própria vida, de cuidar dos nossos próprios interesses, de atender os nossos próprios objetivos. Essa é uma das possíveis ideias que nós podemos extrair dessa parábola. Quantas outras reflexões nós podemos fazer? Inúmeras. Então imaginem em tantas parábolas que Jesus ensinou, quantas reflexões nós podemos fazer? Quantas ideias podem extrairmos? E nós não podemos nos sentir acanhados. Ah, isso é só para os espíritos muito superiores que interpretam as parábolas, ou são para os grandes intelectuais. Não. Todo aquele que se sente tocado no coração pela mensagem de Jesus tem direito de refletir sobre os seus ensinamentos. Tem direito de, à medida que vai estudando, aprofundando o seu conhecimento e vai refletindo, de encontrar esses sentidos que esses ensinamentos têm. É lógico que sempre nós vamos aguardar um tempo para que as ideias amadureçam, para que nós possamos ir compreendendo melhor se a nossa interpretação está correta, se nós encontramos um sentido ali verdadeiro, senão podem surgir inúmeros absurdos, não é? Podem surgir inúmeros equívocos. Mas todos nós somos capazes de, ao ler a mensagem do Evangelho, encontrar ali algo especial para nós, que diga algo a respeito da nossa vida. Por isso que nós temos que ler essas passagens e conhecê-las e meditá-las e ler o que os autores escreveram sobre elas, porque ali nós vamos extraindo mais e mais conhecimento e vamos descobrindo sentidos que até então não tínhamos conhecido, que até então não tínhamos descoberto. Mas vamos à apreciação então dessas parábolas que Jesus falou e que tem a ver com a oração. Então Kardec fez esse comentário lá no capítulo 24, dizendo que Jesus, ele tratava o povo de uma forma que quando eles tivessem as suas ideias desenvolvidas, eles passariam então a ter uma compreensão ainda maior. Então as parábolas eram um recurso didático para ajudar as pessoas a terem um conhecimento espiritual. E Kardec também colocou isso, que todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz de mais viva deslumbraria sem esclarecer. Então Jesus tratou de formas diferentes de acordo com a capacidade de assimilação. Isso também nos é uma indicação, que não é de tudo que nós conhecemos e falamos, não é de tudo que nós vamos tomando conhecimento sobre vida espiritual, que nós podemos sair falando para as pessoas. Existem pessoas que não têm compreensão ainda para entender certas questões. Por exemplo, se nós saímos falando para as pessoas sobre algumas coisas que se passam na vida espiritual, para elas é muito difícil aceitar uma vida espiritual muito parecida com a vida terrena. Por isso que no início, lá nas primeiras comunicações, os espíritos não fizeram uma descrição assim muito precisa do mundo espiritual. Não fizeram tanto detalhamento como mais tarde outros espíritos, como André Luiz, veio a fazer. Passaram-se algumas décadas até que eles pudessem nos descrever que o modo de vida no mundo espiritual próximo à Terra tinha muitas semelhanças aqui. Nos mostrando então que existem pessoas que não estão às vezes aptas a entender tudo de vida espiritual. Por isso que às vezes falar indiscriminadamente tem um efeito contrário na divulgação das ideias. Jesus sabia disso e tratou as pessoas dessa forma, falando aquilo que cada um podia assimilar. E nessa questão das parábolas, ele tratou da oração em três parábolas em especial. A parábola do juiz iníquo, ou que significa juiz injusto. Ela está lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Ela conta a história de uma viúva que sempre procurava o juiz da cidade para que ele a defendesse numa disputa que ela tinha com alguém. E esse juiz, isso já é algo antigo, hein? Ele era, como até hoje acontece, entre muitos homens públicos, homens da justiça, homens dos diversos poderes, que não cuidam dos interesses gerais, dos interesses comuns. Ele era um juiz injusto, ele não estava preocupado com a causa da mulher. Mas ela tinha uma qualidade, ela era uma pessoa persistente. Ela tanto procurava esse juiz, tanto cobrou dele que ele a defendesse naquela causa, que ele fosse justo com ela, que ele, por comodidade, por interesse próprio, acabou sendo justo. Porque ele já não queria mais ela importunando ele. Porque ela não desistia de pedir a ele que ele exercesse a justiça que ele tinha poder para exercer. Então, em síntese, a parábola diz isso. Então, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Eu vou pular a parte aqui da descrição da parábola, porque o resumo dela é esse. É uma senhora, uma viúva, que procura insistentemente um juiz para que ele cumpra a obrigação dele. E essa parábola, ela tem alguns simbolismos, ela tem alguns significados, e Jesus concluiu o ensinamento falando sobre ela, falando sobre fé, sobre perseverança, sobre confiar em Deus. E quais são os significados que essa parábola traz? O primeiro é o do juiz. O juiz iníquo, ele representa o quê? As condições de vida que nós temos aqui no mundo, que não são justas em muitos aspectos. Todos nós temos vasta experiência em perceber que vários direitos nossos não são respeitados, tanto pelas pessoas que nós convivemos diretamente na sociedade, quanto aqueles que exercem os poderes. Que vários dos nossos direitos não são atendidos. Então, essa parábola, ela mostra que existe uma condição do homem aqui no mundo, que é de viver num mundo injusto. A mulher que procura o juiz, a viúva insistente, ela representa as pessoas sofredoras no mundo, que lutam contra esse sistema injusto que nós vivemos, de direitos que não são respeitados, que buscam ser atendidos constantemente. A parábola nos mostra que essa mulher conseguiu ser atendida, a viúva foi atendida, de tanto perseverar, de tanto procurar a atenção daquele juiz injusto. E ela nos diz também o seguinte, essa parábola, ela faz uma comparação entre a justiça humana e a justiça divina. Isso porque Jesus, ao concluir a parábola, ele disse assim: e o Senhor aqui é o evangelista fazendo referência a Jesus, comentando a parábola. Ouçam o que diz o juiz injusto. Ou seja, ele pedindo para as pessoas prestarem atenção na parte final da parábola. O juiz atendeu a mulher por causa da insistência dela. Então Jesus chama a atenção das pessoas quando ele contou a parábola a isso. Ouçam então o juiz injusto. Vou atender a mulher porque ela insistiu tanto e eu já não quero mais ter aborrecimento. Então Jesus fala isso. Ouça o juiz injusto. E ele completa assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Ou seja, se um juiz injusto, que é constantemente solicitado a cumprir a justiça, acaba cumprindo a justiça, o que dirá Deus? Deus, sendo a justiça perfeita, Ele irá cumprir aquilo que se pedir a Ele. Ele irá cumprir aquilo que, por direito, nós buscarmos em Deus. Jesus queria transmitir nessa passagem, então, essa ideia. Se mesmo no mundo, que é o caos, que tudo funciona de forma precária, sem respeito aos direitos, ainda assim nós conseguimos ter alguns direitos assistidos, nós podemos esperar muito mais de Deus, que é justiça. A parábola, ela quer nos mostrar isso, que nós temos que ter uma perseverança ao buscar, através da oração, Deus. E aqui é que há um risco, por exemplo, de interpretarmos de maneira equivocada a parábola, de modo errado. Então significa, Antenor, que se eu ficar pedindo para Deus o que eu quero, em algum momento Ele vai me atender? Nós já sabemos que não, já aprendemos o suficiente para entender que não. O que Jesus queria dizer nesta parábola é que essa mulher, ela tinha uma característica que é essencial para que nós possamos ser atendidos por Deus. Ela tinha fé, ela tinha confiança de que aquilo que ela pleiteava, aquilo que ela queria, um dia ela alcançaria. E Ele queria nos mostrar isso, que aquilo de bom que nós esperamos de Deus, um dia nós vamos alcançar. É por isso que Ele coloca dessa forma: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? É uma pergunta retórica para levar as pessoas a pensarem. Deus vai fazer a gente ficar esperando indefinidamente? Não. Num tempo certo virá o que nós esperamos. E aí Jesus completa dizendo: eu lhes digo, então dizendo para os discípulos, para as pessoas que ouviam essa parábola, Ele lhes fará justiça e depressa. Quer dizer, Deus irá atender aquilo que é justo para nós. Ele estava dizendo que nós temos que ter fé em nossa oração, porque aquilo que for justo, aquilo que tem que acontecer para nós, irá acontecer. Aquilo que nos cabe, aquilo que nos é devido pela vida, ao nosso bem-estar, é o que é justo, isso nós receberemos. Só que aí Jesus traz uma nova pergunta retórica, uma nova pergunta para levar as pessoas a refletirem. Contudo, quando o Filho do Homem, que era uma das formas que ele se referia a ele mesmo, encontrará fé na terra? Com essa pergunta, ele conclui o ensinamento da parábola dizendo: a mulher que buscava a justiça no juiz injusto, ela tinha fé que um dia ela alcançaria. Nós que cremos num poder superior, que é justiça perfeita, temos a fé como essa mulher tinha? Nós acreditamos realmente que aquilo que nos é devido nós alcançaremos? E é aí que nós muitas vezes vamos reconhecer que nós vamos dizer para Jesus, se Ele fizesse essa pergunta diretamente para nós, nós vamos dizer não. Porque em muitos momentos da vida a nossa fé, ela falha. Em muitos momentos da vida a gente não acredita que o bem que nos cabe chegará um dia. E nós desanimamos, e nós perdemos a fé, e nós passamos a agir de modo diferente, e nós passamos a agir pensando em atender os nossos interesses de uma forma imediatista, de nós buscarmos a compensação pelo sofrimento que nós tivemos a qualquer custo. E aí nós vemos hoje esses milhões de espíritos encarnados aqui no mundo, criando um mundo em desarmonia. Porque de onde decorre todo esse descontrole que nós vemos em tantas partes do mundo? De onde surge tantos problemas que nós vemos em tanta parte? Foi a humanidade que deixou de crer, ou nunca creu, nunca acreditou, de que o melhor um dia virá e que por isso vale a pena a gente continuar perseverando no bem. De que vale a pena a gente continuar insistindo na prática daquilo que a nossa consciência determina. Porque para muitas pessoas há a justificativa de que vale a pena fazermos o que for possível para obter vantagens, porque se nós não nos cuidarmos, ninguém cuidará de nós. Se nós não fizermos o máximo por nós, independente do prejuízo que causarmos aos outros, nós não teremos aquilo que nos cabe. E é por isso que muitas pessoas passam a agir de modo desonesto, de modo desleal, de modo inconsequente, gerando distúrbio e perturbação à vida de muitas pessoas. Porque o homem não tem esperança no mundo em que ele vive. Porque o homem não tem fé, ele não tem confiança na sociedade em que ele vive. Para as pessoas que vivem sem fé, sem confiança, para as pessoas que não creem em nada, a questão da ética, ela não é impossível. A questão de agir corretamente é possível, porque ainda assim os princípios de integridade, de respeito ao outro, mesmo sem crermos em nada, ele pode existir. Contudo, a pessoa começa a se questionar, ela começa a pensar: é melhor eu cuidar de mim, da minha família agora, independente de eu prejudicar os outros ou não. E quando Jesus coloca dessa forma, né, encontrará fé na terra, ele já previa que o homem perderia essa força tão poderosa, que não é só a fé religiosa, é a fé, a crença em algo melhor que a vida possa oferecer. É a fé, é a certeza de que algo melhor acontecerá para nós. Jesus, ele previa que a humanidade passaria por esses períodos em que a dor, o sofrimento, levaria o homem a perder as esperanças, exatamente como nós estamos vivendo em nossos dias. Jesus previa dessa forma que nós passaríamos por períodos que perderíamos a esperança. E nós vivemos uma fase dessa no mundo hoje, em que vamos, muitas vezes, perdendo a confiança de que o melhor irá acontecer para nós, de que a nossa vida terá solução para os conflitos, para as dores, para as lutas que nós temos pela frente. Os nossos problemas em sociedade, eles serão solucionados também no tempo certo. Só que nós não podemos permitir que a nossa fé, a nossa confiança esmoreçam. Nós não podemos perder esse grande valor. E nós, no Espiritismo, temos aquilo que chamamos de fé raciocinada. Ninguém exige que nós aceitemos essas ideias que ensinamos, que cremos, que difundimos, simplesmente por fé. Nós podemos buscar o entendimento e a explicação do porquê elas são como são, do porquê crer no bem. Nós podemos buscar a explicação para isso em bases de argumentos sólidos, em base de argumentos bem fundamentados. É o que se chama de fé raciocinada. Então nós que somos espíritas não podemos perder a nossa fé nunca. Sempre que a gente começa a questionar o destino da humanidade, a acharmos que tudo está sem controle, a começarmos a ter uma visão pessimista sobre a vida, nós temos que retomar a essas leituras, a esses estudos que um dia fizemos, para reforçar toda essa nossa crença. Para nós não perdermos essa crença, para nós não perdermos essa fé que com muito custo vamos adquirindo. Na vida pessoal, quando nós começamos a perder a fé, em muitas pessoas há um fraquejar na sua resistência de combater os instintos, as tendências inferiores. Nós temos a concepção de que, como espíritos em evolução, nós estamos na transição da animalidade para a angelitude. Nós estamos abandonando os instintos mais primitivos, mais animalizados, para um dia termos apenas sentimentos puros. E as reencarnações são as etapas em que nós vamos nos depurando. Quando nós perdemos a fé, nós que temos essa concepção, nós começamos a pensar muito materialmente. Começamos a pensar muito estimulados pelos nossos instintos. E passamos a pensar que não precisamos nos preocupar em combater tendências inferiores. Que não precisamos nos preocupar em querer adotar atitudes mais elevadas. Quando perdemos a nossa fé, nós começamos a permitir que essas tendências guiem as nossas vidas. E é aí que nós reincidimos nos erros que já cometemos em inúmeras reencarnações. Porque todo espírito, quando renasce, ele vem com uma alta dose de esperança na vida material. De recomeçar, de renovar, de fazer diferente. Só que à medida que ele vai vivendo, ele vai envelhecendo no mundo material, ele vai perdendo a sua esperança. Ele vai perdendo muitas vezes a sua fé em si mesmo. Ele vai perdendo a autoconfiança. Ele vai acreditando que ele tem que ser sempre a mesma pessoa e que ele é incapaz de mudar. A perda da fé nos leva a duvidar do nosso potencial de sermos melhores. Por isso que a fé é algo tão importante para o espírito. É algo tão fundamental na sua existência. Quando ele perde a sua fé, ele se deixa dominar pelo seu primitivismo. Ele deixa de se guiar pelos ideais superiores, porque já não considera que eles sejam verdadeiros, porque duvida deles. Por isso que nós temos que ter um trabalho permanente de reforçar a nossa fé. E quando orarmos, quando pedirmos a Deus aquilo que nós desejamos, temos que fazê-lo com fé, com confiança de que aquilo que nós desejamos, nós alcançaremos. De que aquilo que nós pretendemos chegará até nós quando for o tempo certo. Só que naturalmente nós temos que pedir a Deus aquilo que é realmente fundamental à nossa vida. Porque nós temos que lembrar que Deus, assim como os pais e mães sábios do mundo material, só dão aos filhos aquilo que os filhos realmente poderão ter proveito. Aquilo que os filhos realmente poderão usar para o seu bem. A fé pressupõe também esse conhecimento. De saber que quando nos dirigimos a Deus fervorosamente buscando algo que nós queremos, nós temos que fazer conscientes de que estamos querendo algo que realmente é importante para nós. Por isso que não podemos na oração pedirmos algo que é fruto das ilusões do mundo material, que é fruto das vaidades que nós cultivamos aqui no mundo. Nós não podemos pedir em oração aquilo que está além do que realmente é importante para nós como espíritos. E Jesus ensinou isso num pequeno ensinamento, dizendo que podíamos pedir tudo a Deus, só que quando ele fala, compara o que Deus poderia fazer por nós, ele compara a um pai que dá ao filho alimento. É aquela passagem que Jesus vai dizer então, qual o pai que o filho pedindo pão, dá uma pedra para o filho? Ou o filho pedindo um peixe, dá uma serpente para o filho? Veja, Jesus está se referindo a alimento. Alimento é fundamental, é essencial à vida. Então ele é o símbolo do essencial. Jesus não disse, qual o filho que pede ao pai ouro e o pai dá ferro? Jesus não usou esse simbolismo. Ele não disse que se pedirmos riquezas ilimitadas a Deus, ele vai nos atender. Ele usou o símbolo daquilo que é o essencial à vida, o alimento. Então aquilo que nós pedirmos a Deus, que é essencial a nós, aquilo que realmente é necessário à nossa vida, ele nos dá. Mas nós temos que fazer isso com fé, com perseverança, com intensidade. acreditando realmente que nós vamos alcançar. Porque é aí que nós passamos a ter uma capacidade até de perceber que se já não recebemos, virá com certeza no tempo certo. E essa segurança, essa certeza, essa percepção que nós temos interna de que aquilo irá acontecer, vai nos alimentar de esperança e vai nos mover na vida. Vai nos levar a caminhar até alcançarmos aquilo que nós pretendemos. Por isso que a fé é uma força poderosa, porque ela dá ao indivíduo a força para aguardar o tempo de obter os resultados que ele vem buscando. Então, a parábola da viúva insistente, ela nos representa isso, ela nos mostra isso, de que temos que ter perseverança em nossas orações, temos que ter constância nesse processo para adquirirmos a força até alcançarmos um dia a realização que nós pretendemos. Mas virá aquilo que realmente é essencial e fundamental à nossa vida, aquilo que realmente é pertinente a nós. Por isso que nós temos que abandonar uma série de ilusões no mundo, uma série de pretensões. Às vezes a gente quer que Deus nos dê uma posição de destaque para que nós possamos usufruir de bens, de situações, de benefícios, mas que eles não serão realmente necessários à nossa evolução espiritual. Eles não representam o essencial na vida. Pensando em Deus como justiça perfeita, como sabedoria absoluta no universo, Ele nos daria isso? Algo que não fosse essencial, importante a nós? Não, não nos dará. Por isso que nos cabe pedir a Deus aquilo que realmente é importante. A viúva da parábola buscava aquilo que era justo para ela, aquilo que era o direito dela. Então, quando buscarmos a Deus na oração, busquemos aquilo que realmente é essencial à nossa vida. E com certeza Deus nos dará. Nós, então, vamos encerrando por aqui. Agradecidos, então, a Deus, a Jesus, que nos possibilita conhecer sempre e cada vez mais sobre a vida espiritual. E meditemos no sentido daquilo que pedimos a Deus. E certamente nós iremos perceber que muito do que nós já pedimos ao longo da vida nós já obtemos. Muito obrigado a todos, então.